autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo, via rota apresentada na tona de voo, Heroes Voo 340, saída Sanvo 1, transição Washington, pista em uso 10, transponder 5412, frequência do controle Salvador em 120.83171. Matiu, autorizado Guarulhos 340 da 10, Sanvo 1, Washington, pelo 10, Palma 10, 5412, transponder 08, controle. 3171 negativo, Sanvo 1 Motiva, saída Sanvo 1, transição Motiva, senhor. Matiu, Sanvo 1 Motiva, transição 3171. Tráfico de jumento com 3171, no portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamando. Autorizado, desvio direito e após a torna para o 367 para final em nave, voo 9776. Machine autorizada, inicial a aeronave no serve para 300. Machine autorizada, acionado o procedimento da aeronave, informe estabilizado, passando 3.6976. Formaremos estabilizado, passando 3.6 ao 9776. Está informado também, está recebendo o site. Leonardo 5, bom dia, sendo identificação, Leonardo Bray de Boff, reporte para o Lucida. Autorizado 4 no pouso, ajuste de altímetro na terminal, mas era no 5 na Bray de Boff. Forma 776, passando 3.6, informa que está recebendo o localizador e live. Localizador do Glide, ciente, 1976, grata pela informação, complexo final do procedimento, chantei frequência 1 no 8, decimal 95. Estrada, te conheço, não foi resolvido, não tinha forma de resolver, não foi resolvido. Não tenho. Obrigado. Oi, Salvador, é o Gol 9776, bom dia, final é Renato, é pista baseada. Jogou no 7, correção 9776, tráfego avistado, canigal do 0 no 5, pista 1 no 0 molhada, pouso autorizado a pista no 0, senhor vento de 180 graus com 1 no 3, no ângulo 9776. Preciso, livre de pouso na 10, tem pista molhada, 1.500 na 2, 9776. Ponto 1, 80 graus, 1, 0, massa. 776 no solo 09, libera a pista, correção, no solo 16, libera a pista próxima, interseção à sua direita, taxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 10, nessa frequência, voo 9776. Alfa Juliette pro 06, não, desculpa, pro 10, voo 9776. Mantenha a posição antes da Juliette, viu? Mantenha antes da Juliette, na 776. Tem... localizar até o ponto de espera. Pista 0, de ataque sua Índia. Ponto de espera minha parte pronta, ajuste 1 a 0, 1 no seco. Desce para 2 no céu e informe estabilizado. Aliado decolar, pista 1 0, vento 160 graus, 1 no 0 norte. Ali decola da 10, o Santos 3171. 325, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós, pista molhada. Pista molhada, autorizado pouso, área 6285. 3, subir de operação radar para sinal ilhético, e esquerda para o 055, meta para o interceptor. Meta para 2, depois ajuste mais 015. Com já consegue autorizado com vara direita na prova 060 para interceptar a sinal de alerta. Só que com o rádio. Com a sua direita, vara interceptada. Amor 1, telefone. Qual foi o seu estado? Azul 5126, copia? Azul 5126, Salvador Calpins, Cuiabá, Tretona, Cruzeiro 21, nível de voo 360, Sedar Borono, Elefa, após Elefa DCT Tozop, interceptor ouvir e sai conforme a rota. Responde 5421, controle Salvador 120.8. Correta do 526, reporte pronto. Cruzão 71, chão Santo Recife, frequência 125.1 na Terra, 92835. Para 4 mil pés de chegada bom, que ajuste 1-0 no 5. 973, está acertando o local de Andu e aliás, pista 10. Pista 973, já está mais. Afirmo, recebe o flight. Sim, completo de final do procedimento, chama o Salvador, frequência 118, decimal 95. Completa, chama 2-1-8-9-5, Rio 5973. Vamos 759, autorizado o final do procedimento do LSX3 com o LSX3, e essa via para 2.000 e forma estabilizada. Nesse dia 2.000, LSX3, nós já era uma facilitada, boa noite. Puxando a aproximação, eu posso usar o campo. Aí o Xojinto no 095. Continua a aproximação, reporta visual com o campo Rio 5973. Rio 5973, visual com o campo. Rio 5973, 3 a pouso, pista 10, vento 80 graus, 12 nós, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Livre pouso, pista 10, Rio 5973. Rio 093. Bom dia, desço para 4.000 pés e chegar a BF, ajuste 9015, prepare o procedimento de LSX3 com o LED. Hotel 3153, bom dia, frente do hotel. Hotel 3153, bom dia, informação hotel, baixo cota. 973, no solo 46, táxi autorizado, à direita ao livrar Alfa Kilo, parte 3, posição 62 ali, não? Pelo 44, seguro, repreendedor 857, moço, nível 340. Saída São Luno, Leda, Bótulo, transponder 5424, controle Salvador, 120 do Sima 8. 340, para o Galeão, repreendedor 44, seguro, repreendedor 857, moço. Saída Salvo 1, Leida Tóquio, 5424, Transpônia 208.2, entre 153. Correto, após conta 3153. Bota na próxima. 972, bom dia, 2-4-1-6, e chegada para mais de um, no ajuste no 015. Sim, retornando Galeão. Autorizado, táxi, segurar 972. Certo? Tentar táxi já ainda, ponto de espera é forte, ponto. Ajuste ao time pro 1-0-5, azul 5, 1, 2, 6. 759 no solo aos 52, olha o virado à direita, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Direita Alfa, Juliette, portão 04, 7-9. Azul 512, autorizado de área decolar, costuma 0, o vento 180 graus, 14 baixo. A cauda, que é a possível 04, inicia essa corte táxi. 36, decolar 257. Chama o controlador no 20, decimal 8, boa viagem. 208, obrigada, bom dia. Estabilizado ILS, tá, 190. 209, chama 2, frequência 18, decimal 95. Sou eu, 18, 95, CBS. Geral 9972, autorizado a chamar de procedimento ILS 73, dentro para 2003, informa estabilizado. 3053 para o táxi que está com 153 a bordo, tem nada de cabine, 3 horas de autonomia. Confirmando.